casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente simples assim, um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol. Vamos crescer para o show livre. Eu queria ter a vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma lindo demais! Muito obrigado, senhoras e senhores. Manda o Oitavo Anjo, família Dexter tá na área. Oitavo Anjo Produções, assim que é, assim que tem que ser. Tchau, até a próxima, valeu! Muito obrigado, Paula Lima, Thaíde, El Cubo. Minha Exalta Samba! Muito obrigado. Paz para a todos. Para ver o sol. Jeremias Produções. Para ver o sol nascer. A todos os fãs, a todos os amigos, a todos os parceiros e parceiras, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Tchau.